Eu vi seu uniforme, é colagem autorizada. Então, no 7, 91, 20 graus, 62 de nós. VT uniforme, decolada 08, chama o controle 208. Presente, controle 208, muito grato, tenha um bom dia, Oscar VT uniforme. Excelente. 6312, final visão. Xenon 63, 12, está autorizado, pouso, na 10, o vento é 1, 10 graus, 05 nós. Eu pouso na 10, 6312. Liga a sinal, chame táxi. Xenon 6312, no sala 19, chame o sala 211, né? 211, obrigado. Piseiro decimal 8. Guarde. Romeu Vitor, module na frequência 19.1.30.8 e aguarde o telefone. Total Fox, está autorizado o táxi, chame no ponto de espera da 17. Guardião 07, bom dia, prossiga. Guardião 07, autorizado o táxi, chame no ponto de espera da 17. Oi, Salvador, bom dia, gol no 095, ponto de espera da pista 10. No 095 autorizado decolar, 10, vento 1000 graus, 059. Autorizado alinhar e decolar da pista 10, voo 1095. Espera, Vitor Hotel Fox. Hotel Fox está autorizado, alinhar e manter o 17. Pra torre? Oscar Golf e Sierra, Lira Sinai Chantax. Reposta muitos pássaros sobre a pista durante a corrida de decolagem. Tenente Gol no 095, decolador 228, controle 1208. 208, bom dia. O Vitor Tampa Hotel Fox, o senhor deverá manter 2.000 pés após decolar, down no 7, cumprindo o perfil da Momo. A decolagem está autorizada, o vento é 090 graus, 8 nós. Oscar Golf Sierra, táxi via Romeu, mantenha o ponto de espera da 17. Via Romeu, na subida para Pátio? O senhor está no Pátio 5? Táxi autorizado. Até a papá. Guardião 07, autorizado a alinhar, autorizado a decolagem da presente posição, o vento é 1 00 graus, 07 nós. Até a posição, o Oscar Golfier. Vitor Hotel Fox, decolado aos 3-0. Chame o controle, 120.8. Motor 208, Hotel Fox. Tá fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado aos 3-1. Mantenha a proa da praia de Piatã e chame o controle em 1208. 1208, mantendo Piatã. O Oscar Golf Sierra, táxi V17, chame aliado e pronto. Maintain position, estimate to take off, more 3 minutes, 3 between 4 minutes, stand by, there is an aircraft crossing the field at 2000 feet. Aqui. Mantém a linha do litoral, reposte da van. Tem a posição, Oscar Golf Sierra. Okay, Azul 2796, we have condition to immediately take off. Affirm. Okay, clear, immediately take off. Runway 10, wind 070 degrees, 07 knots. Traffic, Airbus A320 Phantom, 6 miles out, runway 10. We have the traction inside, we are expediting our takeoff, Azul 279. Camaquim aqui mantém o farol de Itapuã 510, tráfego, as boas da TAM, no externo. Mantém o setor aguardando instruções. Vai manter o Yankee, vai efetuar um 360 pela direita. Gente. Oscar, você, a previsão de decolagem mais 3 minutos. Temos aeronave cruzando o campo. Aguarde só um instante. Ah, 3304, avistado, aguarde a pista livre, ajuste 10 no 5. Ajuste 10 no 5, só 3304. 3304. Pouso autorizado, não no zero. Vento é 070 graus, 05 nós. Autorizado o pouso, fixo no zero, só 304. 2279 airborne 35, contact departure 120 decimal 8. 208, thank you, good day. Salvador, meu cordial, bom dia, o Papa Papa, como é que eu vi? Transfere, se autorizado, faz uma base da 17. 7, Michael, meu Vitor, Maurício, reposto com a notificação, plano IFR, o ajuste é no 0 no 5. Ok, amigo, vai atrapalhar na sequência de pouso? O senhor é o número 2 para pouso na 17 e o número 1 para pouso na 10. Qual é a posição da aeronave? Eu vou ter que fazer óbito, alguma coisa para pousar ou pode consegue pousar e a gente fazer uma baixa direta aqui reduzida? A sua previsão para pousar na 17 é mais 5 minutos e para pousar na 10 é 1 minuto e 30. Ah, então ok, Miguel, vamos permanecer aqui no localizador, tá? Fui LS, visão. Pede. Corre, eu acho que é mais tempo, vai efetuar mais um 360, fica na direita. Gente, acho que é Mike Yang que mantém o farol de Itapuã, tráfego adicional agora no externo, é um Xenon. Tá, sente, William. O TAM 3304 no solo aos 35, chame o solo 121 decimal 1. 3304. Papapá, Mike Romeu Vitor, pouso autorizado na 10, vento 090 graus, 612 nós. Tráfego à sua direita, helicóptero 510. Autorizado pouso na 10, gente do tráfego, muito grato, amigo. Oi, eu acho que a Mike Yankee está visual com o tráfego, pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Afirmativo, Oscar Mike Yankee, observe o feno na final da 10, mantenha sua separação com o tráfego. Cruze a final da 10 e aguarde base. Vai aguardar para ingressar a base 17 direito, acho que é mais quente. Oscar Golf Charlie informa o Shannon já na curta final da 10. Após a passagem do mesmo, está autorizado a decolagem da 17. O vento 100 graus com 4 nós. Oscar Golf Charlie. Oscar Mike Yank, avistado, tráfego, informe na base, então, no 7. Vamos na base, no 7, o Yank. Papá, Mike, Romeu, Vitor, no solo, aos 39, libere na Delta, próxima à direita, chame o solo, 121, décima 1. 121, décima 1, direita na Delta, obrigado. Vale, bom dia. Papá, Golf, livre acionar, chame táxi. Ingressou base 17 direito, Oscar Mike Yank, baixado travado. Gente, Oscar Mike Yank, pouso autorizado no 7, o vento é 1,00 grau, 05 nós. Yank. Oscar Golf Serra, decolaram 40, controle 120, décimo 8. 08, Oscar Golf Serra. Papa Golf, táxi via Papá, chame para o ingresso na 17. Tem a posição, Oscar Papa Golf, é um helicóptero pousando na 17. O Oscar Mike Yank no solo aos 4-2. Libere para o bate 4, o Oscar Mike Yank. Liberar, Oscar. O Oscar Papa Golf táxi vindo no 7, chame a linha de prova para decolar, hein? Azul 4299 está autorizado decolar da 10, venta 10 grau 08 nós. Livre decolagem da pista 10, 42, Michael Melvito, cruze a 17, pátio da Aerostar, autorizado. Compreendi a matrícula, confirme. O Wolf Uniforme é do pátio 5 para o pátio 3, está autorizado, tá? Até o papá. Pode para decolagem, Oscar Papa Golf. O azul 4299, decolado 46. Chame o controle 1208. Salvador 208, 4299, bom. Golf Uniforme, autorizado para usar 17, via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o solo. 219. Papá, para batear a linha de eco, prossiga. Livre, acionar, chame táxi. Está autorizado a decolar da 17, o vento 110 graus, 62 nós. Oscar Papa Golf, decolado aos 48, chame o controle 1208. Controle 1208, Golf. Para a torre. Vitor Charlie Hotel, Tá autorizado o táxi, chama Nova Passa. Charlie Hotel, livre cruzamento da 17 via Quebec, Mike Lima, e na Lima, Solon 211. Além de eco, táxi via papá, chame para ingresso no 7. Golfiqueiro chamou? Vou botar uma Oscar Golfiqueiro. Clear startup, report for taxi. Charlie Eco, táxi via pista no 7, chame a aliado de prova para decolagem. Eu vou ficar no aprovo de táxi, até o táxi aí, papá. position at Papa, Oscar Golf Kilo. Charlie, indireto, está autorizado decolar, dá 1-7, vento 1-0 graus, 099. Golf Kilo, clear taxi via runway 17, report ready for takeoff. Charlie, indireto, decolar 56, chame o controle, 20 decimal 8. Salvador, bom dia, até 3179, ponte espera pronto. Tá 3179, tá autorizado a decolar, dá 10. O vento é 100 graus, 62 de nós. Livre decolagem, pista 0, tá 3179. Oscar Golf Kilo, mantém position. Tá 3179, decolado ao 59. Chame o controle, 208. 208, obrigado, boa sorte, semana. É. Alfa Romeo Serra Golf Oscar, tá livre do acionamento, chame táxi. Ted. Oscar Golf Kilo, clear takeoff, runway 17, wind 090 degrees, 08 knots. A Golf Oscar táxi autorizado até a Romeu. Papatango, Oscar Golf Kilo, Airborne at 01. Contact departure 120.8. Salvador, departure 120.8. Oscar Golf Kilo. Hotel Golf Oscar, autorizado a alinhar e manter a 17, reporte pronto para decolagem. Bom dia, 63, 1-1, está 1,5 do INDEC. 63, 1-1, autorizado pouso na 1-0, vento é 080 graus, 08 nós. Autorizado pouso, 63, 1-1. Autorizado 63, 1-2, ponto 0-1-2, tem consciência de flight imediato. O Chanel 6312 mantém a posição, a aeronave já passou externa, a aeronave da companhia. Gente, 6312.